CD 9. Capítulo 9. Lucas e seu grupo de homens aproximavam-se dos portões de São Vítor. A fortificação era iluminada pela luz do sol poente. Apesar do fim do dia se aproximar, sabia que ele e os demais bentos teriam ainda muito trabalho dentro dos muros da cidade antes de poder descansar. Os soldados estavam atentos nas torres. Tinham recebido instruções dos líderes Amaro, Shen, Matias e William, que coordenavam o trabalho com intensidade naquela tarde. Haviam deixado os soldados em alerta e colocado um maior número de homens nos muros. As sentinelas das torres receberam instruções especiais. Temiam uma represália por conta da tomada e destruição do Covil Grande. Certamente, os vampiros não deixariam por menos aquele ataque. Quereriam recuperar a todo custo o rio de sangue roubado das cavernas. Um dia de trabalho não tinha sido suficiente para resgatar todos os adormecidos. Milhares de corpos ainda se amontoavam nas profundezas da caverna, o que renderia dias e dias de trabalho. Na clareira, defronte à boca da caverna, os bentos tinham montado acampamento. Bento Teodoro, Duque, Justo e Amintas faziam a guarda da caverna. Contavam com mais 40 soldados para defender o acampamento e não deixar que vampiros entrassem ou deixassem a caverna. Tinham se dividido em turnos e contavam com um aparelho de rádio amador para se comunicar com São Vítor e pedir auxílio de Tupã, caso fosse necessário. Com o rádio e com aquela belezinha no céu, as coisas tinham ficado muito mais fáceis na luta contra os vampiros. Se a encrenca fosse da grossa, Marco Franjinha ajustava as coordenadas do imenso refletor solar e pimba. Adeus, vampiros. Por conta desse milagre prometido estar a serviço dos homens, os soldados e os bentos viam-se num entusiasmo só, nunca experimentado entre os humanos. Finalmente, o medo diminuía ao passo que o mar das possibilidades de novas estratégias se ampliava. Lucas desmontou de seu tordilho marrom escuro ao lado da casa que lhe fora gratamente cedida em São Vítor. O sol poente tingia de vermelho as paredes caiadas da moradia. Na cintura, uma nova peça compunha seu vestuário. Um rádio walkie-talkie era mantido ligado para ficar em contato imediato com os líderes e bentos de São Vítor. Enrolou a rédea do cavalo num poste ao lado da casa e desprendeu a sela do animal. Pela primeira vez, passou a mão na pelagem do equino, olhando-o demoradamente. Estava se apegando à montaria. Passou a mão carinhosamente na face do cavalo, que começara a chamar de Tião. Esse baixava a cabeça para mordiscar o mato ralo ao pé do poste. Lucas foi até a frente da casa e apanhou uma bacia de alumínio, enchendo-a de água no tanque de lavar roupas instalado numa das laterais da casa. Voltou e ofereceu água ao bicho. Apanhou a sela jogada no chão e colocou-a junto à parede da casa. Bufou cansado com a mão na maçaneta da porta. Entrou pela cozinha, tirou as luvas de couro e depositou-as sobre a pia limpa e vazia. A casa era pequena e simples, mas muito mais que suficiente para prover guarida e pouso a qualquer guerreiro cansado. E cansado era a palavra de ordem. Lucas caminhou, quase que se arrastando até a sala. Arrepiou-se e o coração acelerou ao chegar ao cômodo. A melhor das surpresas que poderia esperar para aquele fim de tarde cochilava preguiçosamente no sofá de três lugares da sala. Ana, com o jaleco branco do HGSV, repousava com expressão tranquila. Lucas pressionou os dragonetes, liberando a capa vermelha e pesada que caiu aos seus pés. Destravou as presilhas de seu peito de prata e, atrapalhadamente, deixou a parte posterior da armadura ir ao chão, fazendo barulho suficiente para a doutora acordar. Lucas, murmurou a mulher. O trigésimo guerreiro sorriu-lhe. Ana espreguiçou-se longamente e levantou-se enquanto Lucas depunha no sofá de um lugar a parte frontal de sua armadura prateada. Trocaram um abraço apertado e prolongado e depois um beijo terno e demorado. O que você acha de ter o soldado de volta? Perguntou o homem. O que eu acho? Eu acho que esse soldado é muito bagunceiro e está largando tudo pelo chão. E seria bom esse soldado tomar um bom banho porque a caatinga está brava, brincou a mulher. Lucas soltou Ana e olhou-a com uma careta. A médica riu e baixou a cota de malha, podendo olhar melhor para o rosto de Lucas, rosto que gostava tanto. Beijou-o novamente, agora de um modo mais ardente e apaixonado. Sentia falta do rapaz a seu lado. O dia não tinha sido fácil no HGSV. Ana atendera aos soldados feridos no ataque ao Covil Grande. Infelizmente, alguns dos homens tinham chegado sem vida devido a hemorragias brutais e um deles pereceu em cirurgia. Depois de todo o estresse e correria, esse sono infernal a tinha dominado e feito cochilar no meio da sala. Como é que está o meu amigo? Qual deles? Bento Vicente, como é que ele está? O troglodita vai sarar rapidinho, não tem nenhum corte profundo. Mesmo assim, com um cortinho aqui e outro ali, somou mais 40 pontos na sua vasta coleção de costuras cutâneas, comentou com um sorriso nos lábios. Lucas gostava do jeito de Ana, sempre extrovertida. Mudou de expressão para continuar. Troglodita, o Vicente? Troglodita, sim. Aquele brutamonte só anda falando manso com você. O cara vive de cara amarrada. Parece que sempre está bravo com tudo e com todos. Você deveria dar umas aulas de simpatia para o seu amigo. Já andam chamando de Bento Cavalo, em vez de Vicente. Calma lá. Quatro milagres já está bom. Outro milagre só na próxima encarnação. Ana sorriu mais ainda com a brincadeira do namorado. Afastou-se dele e deu um tapinha em seu peito. Agora já para o banho. Sou sua médica. Estou mandando. Lucas sorriu e puxou Ana para o banheiro. Só que eu nunca tomo banho sozinho. Dá azar. Pode vir aqui, doutora. Ana não resistiu e deixou Lucas levá-la ao banheiro. Um pouquinho de água morna não faria mal algum para relaxar depois de um dia exaustivo. Estavam os dois precisando de banho e descanso. O trigésimo guerreiro se deu ao luxo de ficar uma hora e meia nos braços de sua amada Ana. Não ouviu muitos resmungos quando anunciou que teria de se levantar e recompor-se para se reunir com os líderes da soldadesca e também com os bentos, para discutirem os passos seguintes da retomada. Confidenciou à consorte que os próximos dias seriam decisivos para estabelecerem a supremacia e começarem a abocanhar de volta o mundo tirado pelos noturnos. Lucas trocou a malha de algodão que ia por baixo do colete de couro, também a cueca e a calça negra colada às coxas. Por cima, vestiu o saiote verde escuro. Apanhou a armadura de prata e pediu o auxílio de Ana para juntar as partes no tórax e apertar as práticas presilhas que selavam seu peito no interior da proteção. Ana estendeu a capa vermelha com a barra grossa de couro escuro para quase terminar de compor seu guerreiro. Lucas prendeu as pontas já gastas do tecido aos dragonetes que iam à altura da clavícula. O toque final, como sempre, era arrematar o peito com a querida imagem de São Jorge pendendo do cordão de couro. Ana afastou-se 4 passos do trigésimo, chegando a sair do quarto e mirando o guerreiro ao lado da cama. Sabe o que você parece? Um panaca que acordou 30 anos depois e virou herói? Não. O quê? Parece Santo Expedito. Ah, até parece. Sério, Lucas, essa roupa lembra aquelas fardas romanas. Santo Expedito era soldado de Roma. Sério? Acho que era. Agora parece o santo, essa é boa. Sério, leva o maior jeito de Santo Expedito. Legionário romano é mais legal. Bah, para de coisa, santo é mais legal. Viu o que um sono embelezador pode fazer? Transforma qualquer panaca em santo, em bento, em herói. Você não é um panaca. Era, eu disse que era. Era nada. Quer apostar? Ana caminhou de costas, sem tirar os olhos de Lucas. Me diga o nome do corretor que vendeu seu seguro de carro quando o mundo era mundo. Ana sorriu novamente para Lucas, erguendo os ombros e meneando a cabeça negativamente. Não me lembro, Lucas. Corretor de seguros? Aí você me pegou. Lucas perdeu o sorriso do rosto. Vê o que eu digo? Eu era um corretor de seguros. Trabalhava numa seguradora de veículos. Era isso que eu fazia. Nesse instante, um flash cruzou a mente de Lucas. O trigésimo guerreiro viu-se sentado em uma mesa de escritório, vendo fotografias de um carro batido. Eu analisava os casos, murmurou inseguro. Ana emudeceu, compadecida, percebendo que o amado tentava lembrar-se de sua vida pregressa. Você nunca ia dar atenção para mim se eu fosse um vendedor de seguros de automóveis. Quem disse? Eu fui com a sua cara assim que eu te vi. Você não imagina como eu torci para que não fosse um vampiro. Fiquei atrás daquele vidro, esperando os indícios. É? Sério, quando li sobre você, me apaixonei. Você era predestinado, desde que nasceu, muito persistente. Espera aí, leu sobre mim? Que história é essa? Indagou Bento, arqueando as sobrancelhas. Lucas percebeu Ana ficar lívida como uma vampira. A mulher desviou o olhar e virou-se, como se buscasse tempo para responder. Ana foi até o meio da sala. Não sabia o que dizer. Lucas não sabia nada sobre sua vida passada e tinham decidido nada contar. Decidiram não falar nada até que ele reunisse os 30 bentos. Mas ele já tinha feito isso. Talvez agora pudesse contar o que sabia. Estava confusa. O que você está escondendo, Ana? Inquiriu Lucas mais sério. Não estou escondendo, Lucas. Só não sei o que dizer. Então diga o que sabe. Já está de bom tamanho. O que você sabe sobre mim?